Cleiton Santos, o danadinho. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, ô, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que tem é só no meu amor. Que coincidência, ó. Sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro dá um nó. Sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, senta o meu, por favor. Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo. Mas antes disso, prova um beijo meu. Que coincidência, ó. Tô sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó. Sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Meu parceiro Cláudio Luz Soares.